Quadras de música. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 215ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa rádio Antena Web. Hoje, as quadras cronológicas centrar-se-ão numa efeméride para assinalar o aniversário de Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Nascida em Nova York, Estados Unidos da América, dedica-se aos estilos dança, eletrónica e pop-rock, sendo capaz de executar com maestria os instrumentos musicais piano, entre outros teclados, guitarra e percussão. Além de possuir uma voz cujo timbre e cuja afinação são de assinalar positivamente, é reconhecida no panorama musical internacional como Lady Gaga e nasceu no dia 28 de março de 1986, ou seja, comemora hoje, sexta-feira, 28 anos. 28 anos no dia 28, amigos ouvintes. Nesse contexto, aos contaremos várias das suas melodias mais populares e iniciamos com Just Dance, o primeiro single oficial da sua carreira, retirado do seu álbum de estreia datado de 2008, intitulado The Fame, um single com a colaboração de Colby O'Donis. Do mesmo trabalho discográfico The Fame, estreou-se o segundo single no final de 2008 para alguns mercados, início de 2009 para o restante planeta Terra, a música tem o título Poker Face. I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Show him what I got. Para fechar o capítulo The Fame, o primeiro álbum de Lady Gaga datado de 2008, escutemos o quinto e último single retirado do referido trabalho. Em 2009, jornalistas perseguiam Stéphane com o nome Paparazzi. We are the crowd, we're coming out, got my flash on, it's true, need that picture of you. This photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights. Cause you know that, baby, I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Papa, paparazzi. Baby, there's no other superstar. You know that I'll be your papa, paparazzi. Promise I'll be kind. I'm your biggest fan, I'll follow you until

just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born no this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola or iremos-nos centrar no seu álbum de estúdio mais recente, intitulado Heart Pop. Lançado em 2013, contou com um primeiro single, cuja história de lançamento foi algo engraçada, amigos ouvintes. Iria ser comercializada a partir de 19 de agosto de 2013, mas acabou por aparecer 9 dias antes nas rádios, isto porque algumas amostras foram distribuídas de forma ilícita através da internet. Malandros, malandros. Escutemos Applause. I stand here waiting for you to bang the gong. To crash the critics saying, is it right or is it? Just like to read. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao 28º aniversário de Stephanie Joan Angelina Germanotta, cujo aniversário se assinala precisamente hoje, dia 28 de março. Celebremos o facto de Lady Gaga, rainha da pop atualmente considerada por muitos especialistas, o facto de Lady Gaga ter superado os 27 anos, uma idade um bocado preocupante para muitos artistas musicais. Lady Gaga, que já admitiu ter influências de artistas como David Bowie, Michael Jackson, Madonna, Cher e Queen. Além de cantora, é uma produtora musical, uma ativista, mulher de negócios, dedica-se à moda, é ainda atriz e filantropa. Também se preocupa com os outros. Mulher de assinalar, amigos ouvintes. Para encerrar, iremos nos debruçar novamente sobre Art Pop, o seu terceiro álbum de estúdio. E desta feita, um single que ainda não apareceu nas bancas. Está marcado o seu lançamento para o dia 8 de abril de 2014. É o terceiro single de Art Pop, é um acrónimo para Girl Under You, a rapariga por baixo de ti, e tem o título Guy. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Greetings, Himeros, god of sexual desire, son of Aphrodite. Lay back and feast as this audio guides you through new and exciting positions. Touch me, a full moon comes into full phase. Get on top of me.